Terminal 625 Oro. Prossiga. Razão Execra, solicita se possível retorno ao gate Ouro. Gente, vou coordenar com a infra-aero para esse procedimento aqui. Ativa, aguarda a segurança ao braço ali. Minha 251, contando com a equipe de saúde, autorizado, regresso ao gate 11. Autorizado, regresso no 1-1, graças, minha 251. Salvador, o Xenair 6251. Prossiga. Como já foi resolvido, pode reiniciar o pushback no Ouro, o 251, Oxa? Afirmo. Pronto, reiniciando. Salvador, Alexandre 62, 5 anos para o táxi, experimenta com 61 a bordo, 3 anos e 40 de outro mesmo, Bernardo Galeão. Torna o pátio, Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251 da Ucha. Índia Alfa, posso ler ponto 000, pronto, 6251. Salvador, muito bom dia, web 5717 com a informação Foxtrot. Pro Galeão, muito bom dia. Está autorizado nível 340. Decola da 10, saída da El, lê da Bridge, onde Bridge intercepta o Zulu 10 e prossegue a SMAP Luft Barbacena. 5463 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Da Pêndulo 10 e SMAP e a Pêndulo de Barbacena. Salvador, Alexandre 6251, ponto 090, pronto. Puxa, 6251, na linha decola 10, vento calmo. Decolagem 90, 6251. 5707, a Pêndulo 10 e SMAP, Luft Barbacena. O 5717 está autorizado Salvador Galeão, nível de voo 340, decola da 10, vai cumprir da El, lê da Bridge, após voo direto, vai interceptar o pêndulo 10, SMAP, Loop, Barbacena, 5463, não transpõe, 20, 8 após. 120, decimal 8, controle, estima quando pronto para o push, confirma o gate que se encontra. Está no 027-5717. controle, BBS Colo. Afirmo, 128, decolou os 45. 08, graças. Salvador, bom dia, Xenero 6251, decolado, perfil da El. Contato radar, sua para 360, ponto 2000, Cruzileira. Perfil Valeira, 6251. 749-340 para Guarulhos. Muito bom dia, está autorizado nível 340 para Guarulhos. Decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde em Bridge intercepta a Zulu 6, Brava até Zulu 13. Acionando o transponder 5462 e a frequência do controle 120.8. 340 da El Leda Bridge, decola da 10, após Bridge, Upper Zulu 6, Brava até Zulu 13. Transponder 5462, 120.8, controle para o objeto 6749. Contagiamento correto, chama quando pronto para o push no 8. Chamará para o push 5 da força. Puxa o funcionamento, chama ataque. Chamará para o táxi. Estamos no Lodô Web 5896, a posição é de número 10, com a informação Foxtrot para cópia. 5896, está autorizado para Confins, nível 340, decola da 10, saída da Elda da Bridge, onde intercepta a Pesula no meio até o destino. 5464 ao transponder, 120.8 a frequência do controle. Autorizado com fins, nível 340, decolando da 10 com curva direita da Leda Bridge, após a pendulão no meio, nível conforme rota, 5464 transponder, 1208 controle, é de 5896. Contagiamento correto, chama para o push no 10. Chama para o push, segue para o web 5496. Tá, tô na escuta aí. Salvador, 5896 na 10, puxa essa nave. 5896 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Camarada, obrigado. Salvador, 6749, POB 88, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão para táxi. Contorno Pátio, Índia e Alfa, me chama pro Antônio Ponto de Espera, 6749. Antônio Ponto de Espera.